pode me ouvir nessa noite que eu não consigo dormir. Não sei se pode me escutar. De um lado pro outro, não paro de pensar. Eu penso no mal que eu quero fazer. Eu penso no tal que eu quero deter. Mas penso no sal que eu tenho que ser. Sal que me leva a crer que aconteça o que aconteça. Pois pra esse mundo eu tenho que ser. Todo esse mal tenho que deter. Mal dentro de mim que me faz sofrer. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter. Vai me afastar de mim. Eu sei que sentirei saudade, pois falta-me a metade. Sua voz, parece que o Senhor sumiu quando a tristeza veio sobre nós. Quando eu mais precisava, só vi os céus fechados. Minha alma gritava, aparta de mim esse fardo. É o que o meu lado esquerdo falava. Caso não nota que ele não se importa, sussurrava. E as dúvidas, por que comigo um castigo, um tormento? Por que que ao invés de permissão não foi um livramento? Tentei acumular meu ódio e a coragem. Notei que a vingança é um ato covarde. Eu sei, com livre-arbítrio escrevo meu destino. A história em que eu sou pacificador e não um assassino. Deus, fala comigo, não ouça calado. Seu silêncio faz crer que eu estou errado. Eu já não aguento carregar esse fardo. Quero ouvir sua voz, por ela quero ser guiado. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais perder. Seus planos funcionam. O assassino está solto enquanto o ódio me aprisiona. 70 vezes 7, isso é difícil perdoar uma vez. Parece hipocrisia, mas eu lembro que o Senhor fez. Sendo juiz, se entregou a nós pra ser julgado. Prova final do quanto nosso julgamento é falho. Luto contra o meu eu, o ódio vem me invade. Não quero que o ódio que matou a minha mãe me mate. Não desejo seu bem nem mal, não sou o seu juiz. Quero seguir a minha vida e o resto é cicatriz. Morri com a minha mãe e hoje o perdão me revive. A vingança me encarcerou, hoje Deus me faz livre. E é tão bom me reconciliar com o Criador. Quem diz que ama e não perdoa, não conhece o amor. Libero meu perdão pra que eu possa te sentir. Nunca deixou de me escutar, eu que deixei de ouvir. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais perder. Pode mais deter e nem vai me afastar de ti. Eu sei que sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui.